Os sentimentos até pouco me fez muito bem. Ficaria talvez muito louca se não a tivesse. Mas estou tão boa nisso. Sempre pego pensando, vou gostar ou não. Posso mesmo decidir pelo coração, controlar a tua doce vontade. Como vou saber de quem gostar? Quais serão os meus critérios? Como o romance vai acontecer? Decidi ligar pra você ou pra ele. O que será melhor? De quem eu vou gostar? Você, ele, outro ninguém. Devo calar meu coração e ficar só comigo por um tempo. Por um tempo. Música só. Aí depois ele faz outra pergunta, eu toco outra. Ah, não, aí acabou. Ao vivo é só isso. Ao vivo é só uma.